Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Aqui é o Rafa. Aqui é o Lequinho. Aqui é o Joker. E aqui é o Sadovis. Tá começando mais uma edição do podcast Banco de Cérebros, pessoal. Estamos mais uma semana aqui. E dessa vez a gente vai falar sobre cinema, né? Depois do último tema que até o rapaz comentou lá, o Gilberto, né? Tipo, da onde a gente tirou aquele tema. Foi culpa do Zorzinho. Beijo, Gilberto. Não. Vale tudo, Gil. O torcedor invadindo o campo, tirando a roupa de você, vale tudo. Enfim, pessoal, nessa edição, eu estou aqui com o Lequinho e o Joker novamente. Quero chamar a atenção aqui pela participação de Roberto Sadovski. Beleza, Roberto? Vambora. Nesse cast nós vamos falar sobre os filmes, a filmografia do diretor Matthew Vaughn, que pra mim é um cara que subestimado. Tem uma filmografia muito divertida. E, enfim, a gente vai falar sobre todos os filmes dele. Bora lá, galera. I'm not a gangster. I'm a businessman. Giving people what they want. Long live the king. You're a smart boy, but you keep very bad company. We work to a few golden rules. 3 million done. Keep a very low profile. Never be too greedy. You know what? People like you can't leave this business because you make too much money for people like me. But I've always said, quit while you're ahead. Primeiro, eu queria... Abra seu coração. Eu vou abrir meu coração. Como todo podcast, eu abro meu coração, né? Sou grande fã de James Bond, pra quem não sabe, né? Mas eu nunca tinha visto esse filme. Depois que eu vi ele, eu entendi bastante por que, que o Daniel Craig é o James Bond atual, né? Pelo menos da... Ainda, né? Também. Mas, cara, o filme é um bom exemplo. Na época, se eu fosse fã na época, né? E não tivesse saído Cassino Royale... Eu ia assistir esse filme e ia ter um bom exemplo, assim, de como poderia ser cara interpretando o James Bond. Inclusive, o... Ben Whishaw, acho que é, né? O ator que interpreta hoje em dia o quê? Ele também tá no filme, né? Ele só foi entrar em Skyfall, mas também tá lá. O primeiro filme, de 2004, Nem Tudo é o que Parece, né? Liar Cake, foi aqui, como foi traduzido pra cá. É um clichê, eu sinceramente não gostei muito. O problema não tem ser um clichê, né? O problema é que esse clichê, ele não é, acho que ele nem é tão bem construído, sabe? A trilha sonora do filme, uma coisa assim é certa. Esse filme, ele tem muito estilo do Matt Vong ali. Eu consigo ver bastante a direção dele. Tem as cenas que ele utiliza a música também, eu acho bem divertido. E ele é produtor dos primeiros filmes do Guy Ritchie. Então, toda aquela linguagem do começo do Guy Ritchie tinha muito do Matthew Vaughn também. O Layer Cake, ele tinha sido desenvolvido como um projeto dele para ele botar o pé na porta. Eu acho que o filme é brilhante. Acho que é brilhante. Cara, eu vejo bastante do Guy Ritchie ali, mas eu não... Sei lá, dos filmes dele que vieram depois... Guy Ritchie, que tem muito do Matthew Vaughn. Você acha que é o contrário, cara? Total, se você vê os filmes do Guy Ritchie depois que ele parou de trabalhar com o Matthew Vaughn, eles têm uma pegada muito diferente do que tinha tanto o Jogos que Trapassam os Dois Canos Fumegantes, quanto o Snatch. É uma coisa muito, muito inglesa e é um humor... Um pouco, às vezes, intraduzível para o lado de cá do oceano. Mas eu acho que Layer Cake é um filme... Ele vai contra os clichês, porque o nosso protagonista, ele não é nem de longe o cara perfeito. Ele é colocado numa situação que ele não sabe direito lidar, e no momento que ele descobre como lidar com essa situação, ele se ferra. Então não tem nada que vai numa linha clara. E a trilha também eu acho incrível, porque, de novo, ela é muito britânica, né? A visão que o Joe Cocker tem do Let Me Be Misunderstood, que tá na trilha, eu acho foda, eu acho um filmaço. Que ali você via já desde o começo que ele tava querendo se livrar daquilo, né? E a premissa do filme é justamente ele não conseguindo, né? Vendo que não é tão fácil assim se livrar da situação que ele tava, até mesmo. O cara diz pra ele, né, que caras como ele não podem sair. Do trabalho, né? Porque dão lucro para outras pessoas, e enfim, estão envolvidos com muita gente, então para ele poder se livrar desse tipo de coisa é muito difícil. A execução é brilhante, a execução é perfeita. Vão dizendo assim, olha só, agora eu vou dirigir filme e eu vou fazer esse lance porque eu já estava dentro e vocês vão ter que me engolir. Quer eu me dê bem ou não, esse é o que eu vou fazer. Guy Ritchie, então, o estilo que ele tinha era muito por causa do Matt Vaughn, cara? Que eles trabalhavam juntos, né? Então, quando você desenvolve um filme junto com um produtor que é tão próximo a você, é claro que você vai catar alguma coisa desse produtor. E a gente vê que a carreira do Matt Vaughn, ela é muito definida pelas escolhas que ele faz de colaboradores. Então ele sempre consegue acertar bastante com os colaboradores dele. Então é claro que trabalhar com Guy Ritchie vai imprimir um pouco do Guy Ritchie no trabalho dele. Assim que agora ele trabalha sempre com a Jane Goldman, vai imprimir muito da Jane Goldman nos filmes dele também. E o Mark Miller também. Tanto que Kingsman, né? Ele tá desenvolvendo junto com o Mark Miller, né? Ele que tá escrevendo ela aqui. Acho que o segundo não tem nem a mão do Mark Miller, é só ele. Ele e outro roteirista do. Eu não vejo problema nisso, né? Que até porque é o Mark Miller, tá? Inclusive, parando pra pensar agora, vendo os filmes realmente do Guy Ritchie, tem bastante dele. Se bem que é um estilo britânico ali, que é semelhança entre os dois. Assim. Eu acho que esse estilo do Matt Vogt fica até numa penalidade massa, que até parece um filme do Guy Ritchie, mas é do Barry Skolnick, sei lá como fala o nome dele. O que é produtor, né? Sim, o Matt Vogt é produtor desse filme. Exato, ele tá com a mão lá. Ele é um cara que tinha muito a mão em cima. Bom, pra começar, ele é casado com a Claudia Schiffer. Então tem que ajoelhar lá na frente do cara. Claudia Schiffer, cara. Não precisa de nada, né? Não precisa nem fazer filme, se gosta. Falando em mulher, eu não entendo essa valorização, assim, essa exaltação da Sienna Miller. Esse é o primeiro filme que ele trabalha com ela, né? Depois ele trabalha também no Stardust. Eu não acho ela tão bonita, não, cara. Comentário. Eu conheci a Sienna Miller, ela é incrível. Você chegou a conversar, tipo, a entrevistar ela? Sim, já conversei com ela no set de G.I. Joe. Tava com peruca preta, inclusive. Tava caracterizada, tava trabalhando. Inclusive, justamente nesse filme, né, tinha se chamado a atenção até pelo Daniel Craig. Eu acho que ele tem uma presença realmente que fazia todo sentido ele ser chamado ali pro Cassino Royale. Só que nesse filme ele tá diferente, porque o personagem é completamente diferente, né? A gente tá falando do James Bond, que é um cara que tem uma profundidade completamente diferente do personagem que a gente tá vendo aqui, que nem nome tem, né? É que é engraçado quando algumas pessoas falam assim, fulano fez o James Bond porque fez o filme e tal. Nada a ver, cara. Assim, ele já tava na palha ali por outras coisas. Os filmes são completamente diferentes. Os personagens são completamente diferentes também. Tirando o Stardust, que é mais um filme de aventura, os outros são filmes de ação, né? Agora, o Lear Kicker, não. É um filme de suspense. Eu gosto muito daquela narração do começo, sabe? Que ele... E eu critiquei a trilha justamente nessas cenas, no começo, na cena das mortes, ele brinca bastante. Aliás, uma coisa que eu gosto bastante do Matt Vaughn, na filmografia dele, eu acho que é um cara que ele sabe até onde ele vai com a violência. Até uma igreja ele vai. Justamente até no Kingsman, a gente vai comentar mais lá na frente, no Kingsman era um filme que ele sabe dosar bem a violência pra quando chegar na cena da igreja, ele saber utilizar de uma maneira que realmente te impressiona, né? É uma violência de mentira, né? O filme não é chocante porque ele não faz parte de um universo real. Então a gente é mais... fica mais anestesiado quando você vê um filme assim, porque a gente sabe que ele faz parte de um mundo de mentirinha. Então não tem tanto impacto, assim. Excuse me, have you seen a fallen star anywhere? We're in a crater. This must be where it fell. Yeah, this is where I fell. You're the star. You're the star? Really? Cada filme, ele tem que obedecer às regras que o seu próprio universo traça. Então, os cinco filmes que o Matthew Vaughn dirigiu, eles são radicalmente diferentes entre si. Eles não têm nenhuma semelhança, a não ser a mão do diretor, que é um cara que entende muito de narrativa, ele entende muito de direção de atores, ele sabe o fazer fluir bem uma história, e isso vem muito de todo o histórico dele como produtor também. O Stardust eu achei uma opção incomum de ele fazer depois do Layer Cake, mas talvez uma opção correta, porque ele queria experimentar a mão dele em outros gêneros, né? Um universo completamente diferente. A gente tá falando agora de pode ser considerado um conto de fadas, né? Bastante. É uma fantasia, né? É um conto de fadas. O próprio Neil Gaiman considera um conto de fadas. Pouco inusitado, um pouco fora do que a gente tá acostumado a ver, mas é um conto de fadas e funciona bem pra cacete, né? O que você falou também de não ser um universo real, né? Aqui você tá lidando com criaturas que não existem realmente. A gente tá aqui lidando com fantasia. Só que ao mesmo tempo, eu considero que ele tem uma semelhança, que é porque eu vejo nos filmes do Matt Vogt, né? Que às vezes ele até brinca com o que tá se passando. Ele não tenta dar, exemplo, no Stardust, uma importância de um épico, sabe? Maior do que a própria história é. É uma história pequena. Sim. Quando o Neil Gaiman fez Stardust, ele fez para ser o anti-conto de fadas, né? E o anti-épico, é uma coisa muito mais intimista, é uma jornada que não é uma jornada como a do Bilbo, né? Do Hobbit. É uma jornada muito, muito menor. É, ele mexe muito mais com os personagens em si, né? As características dos personagens, tipo o personagem do De Niro, que era um pirata e na verdade era todo solto e afeminado. Era enrustido, né? Tipo... Ele mexe muito mais com os detalhes dos personagens do que com a grandeza da história. É um filme que eu acho bem legal, eu só vi uma vez, mas eu acho assim. Tem o Demolidor e o Superman, né? Exatamente, né? O Superman. A melhor participação é do Rick Gervais. Sinestro, tá todo mundo lá. Gervais é o criador da The Office. É mesmo, ele tá no filme, né, cara? Tem quem possa até ter essa impressão antes de assistir Stardust, né? Que é um filme qualquer. Claro, porque o departamento de marketing de um estúdio, quando ele pega fantasia épica com elementos mágicos, ele vai pensar o quê? Eu vou vender essa porra desse outro jeito. E isso acaba saindo do controle do diretor também, né? Marketing é marketing. Mas o trabalho dele com o filme é legal. Não é um filme, assim... dele, no sentido de ele ter acompanhado do começo ao fim, mas é uma coisa muito que ele queria fazer. E a gente vê muito o dedo dele lá e a evolução do que ele está querendo contar, né? A evolução dele como contador de histórias também. É, ele fez uma coisa tão urbana para depois pular para um negócio tão fantástico e se dar bem nos dois frontes, assim, eu achei muito legal. Esse filme, ele narra muito bem, né? Ele explica muitos elementos da mitologia do lugar, dos pais do rei e dos reis que se matavam, de todas as coisas que estão ali. Eu acho bem legal, acho que é um filme assim que mostra bastante... como ele sabe contar uma história sendo ela qualquer história, né? E a evolução de personagem também ali, você vê no personagem do Charlie Cox, né? Que é o Demolidor. Você vê ali, nele é uma evolução de personagem, né? Nele ali, no começo, você tinha um cara que... Ele tinha um amor muito besta pela Sienna Miller, que não é grande coisa, como eu disse, né? E logo depois você vai ver esse personagem evoluindo. E, cara, eu gosto muito da cena em que ele luta com o cadáver, né? Que é o cadáver do Mark Strong. Né? Você não acha que dá criatividade de criar aquela cena? E vendo também até antes mesmo o Layer Cake, que você vê bastante do Matt Vogt ali. Todos os filmes dele, independente se o universo é bem diferente um do outro, você vê bastante do diretor, a característica dele ali. Já, eu acho que um negócio interessante do filme é que ele consegue manter assim um. Luxúria. A amnésia. Desejo. Só que essa é do Nolan, né? Ah, foda-se, vai. Foda-se. Essa foi a primeira tentativa. Na próxima, talvez ele consiga. Esse é o nosso astro. Esse é o nosso pedido, que é o homem da história. Eu sou bom quando é discussão de filosofia. Eu não entendo. Essa faculdade de história até o inferno. How come nobody's ever tried to be a superhero? Well, I don't know. Probably because it's impossible. Putting on a mask and helping people? How's that impossible? Dude, if anybody did it in real life, they'd get their ass kicked. Oh, no, I'm just standing around, you know. No, I'm not! Já passando para 2010, né? A gente tem a adaptação de Kick-Ass, que aí sim eu acho que permite bastante o Matt Vong usar bem mais da ação, né, que a gente tinha até citado antes dele. O bacana do cinema é você criar a ilusão da realidade, né? Então, um diretor como o Matt Vong, o que ele procura? Ele procura o melhor material que ele tiver para poder contar, para poder criar esses mundos. Então é engraçado que as pessoas falam, ah, o cara adapta um monte de quadrinho, adapta um monte de não sei o quê, ele é bom nisso. Ele não é bom nisso, ele cagou pra adaptação de quadrinho, não. Ele tá nem aí. O negócio é a história ser boa e ele ter algum gatilho ali dentro que ele ache, dentro desse micro-universo aqui, eu vou conseguir contar o roteiro que eu vou escrever e, além disso, colocar subtexto, colocar camada. Você falou isso, me lembrou o Bryan Singer. Porque, curiosamente, apesar dele ter adaptado X-Men e Superman O Retorno, ele não gosta de quadrinhos. Ele não se interessa por homem com roupa colorida brigando com... Não, ele é mais pela ideia que a história tem dos X-Men mesmo, da discriminação que ele sentiu, que era um tema que ele abordou bem nos filmes, né? E claro, também o X-Men... Como artista, né? Falar sobre isso. O Kick-Ass, o que eu acho bem legal do filme, é que são super-heróis ali, né? Você tem super-heróis, mas tem um motivo muito plausível pra todos serem super-heróis. E é uma coisa que a HQ, eu não sei, eu não li a HQ, mas pelo que eu sei, não tem, né? Alguém aí leu? Eu li. Li, claro, tudo. Eu li as três, cara. Puta merda. Não, a ideia é a mesma. A ideia do Mark Miller é, se todo mundo quer ser celebridade e a gente vive num mundo onde tem super-herói em todo canto, por que ninguém nunca quis ser um super-herói de verdade? Então a ideia é uma coisa meio doente, né? Do moleque que vai fazer isso. E ele explora isso com bom humor e indo aos extremos. Então, o que quer é um pouco um comentário sobre os extremos para onde a gente vai, não só com a nossa paixão de quadrinhos e de cultura pop, mas o que aconteceria se no mundo de extremos a gente enfiasse o pé no acelerador até o final, sabe? Que é o pai da Hit Girl, né? Esse cara que vai até... Principalmente no quadrinho, acho que é até mais sério, apesar da solução de... O quadrinho é louco, né? O quadrinho é doente. Dela... Né? Muitas histórias do Mark Miller... Mas às vezes elas são mais bem resolvidas quando são transformadas em filme. Eu ia falar isso. O Matt Vaughn tem a grande habilidade de melhorar as histórias do Mark Miller. Embora eu ache que o Mark Miller já faz todos os roteiros de HQ atuais dele, desde ali, mas do velho logo, já pensa em filme. Como que era? Do Batman branco lá? Nemesis. Isso, desde Nemesis, cara. Mas ele é esperto em fazer isso. Na verdade, toda história em quadrinho hoje em dia, não só do Mark Miller, mas de todo mundo, ela é criada para depois você poder colecionar 4, 5, 6 edições em um encadernado. Sim. Então, a estrutura de quase tudo hoje segue essa mesma pegada. Então, se ele consegue vender os direitos das histórias dele pro cinema, que bom, que bom. Mais poder para ele. Ele é um... Burro sou eu, ele é inteligente. Não, tudo vai virar filme ali. O Nemesis está sendo desenvolvido, o Superior está sendo desenvolvido. E é provável que o Matthew Vaughn acabe botando o dedo em mais alguma coisa dele, né? Porque eles têm uma boa parceria com amigos até. Logo, logo Jupiter's Legacy também vira filme. Pois é, vai ser um pouquinho mais difícil. Vai, mas seria dar um bom. Eu não sei que a Marvel não botou o velho Logan na mão dele, a Marvel, a Fox. Que poderia ser uma boa ideia. Você adaptar o velho Logan para o cinema é impossível. Até porque a Fox não tem nenhum personagem que tá ali no filme. Eles vão ter que mudar. Vai ter que ser uma história completamente diferente. Quando o cara vai fazer uma adaptação ou de um livro, ou de um gibi, ou de alguma coisa, ele tem que conhecer a história, mas ele não tem que traduzir a história exatamente ao pé da letra, né? Um monte de coisa não funciona, velho. Então tem que criar uma coisa do zero mesmo. Tem que fazer uma coisa nova em cima de algo que a gente já conhece. Cai no próprio Kick-Ass até o Kick-Ass, né? Acho que até é o mesmo personagem do Nicolas Cage. Eu acho que a versão, a história literal que era dos quadrinhos, né, não ia cair bem pro cinema, pelo menos, da forma como... Não, eu era um bancário, né? Foi filha da puta mesmo em tentar focar a filha dele, tipo, colocar a filha dele criança pra poder, tipo, ir atrás de bandidos, mas eu acho que ele não é tão ruim quanto no quadrinho, né? Mas ainda assim ficou bem legal. Ele tem, como a gente até tinha desenvolvido aqui, um senso de até onde ir com a violência, até onde ir com certos temas. E brincar dentro também... fantástico de quadrinho. Exato. Brincar também, justamente, com até aquela cena que a Hit Girl entra no prédio, né, e toca a música do Ennio Morricone, né? Toca a música dos Três Homens em Conflito, né? Então, tipo assim, ele coloca até elementos ali no filme que torna uma coisa bem mais leve. O Kick-Ass, ele pode explorar o humor muito bem. Diferente exemplo do Kick-Ass 2, se ele não tem um pulso firme que o Matthew Vaughn tem, de saber até onde ele pode pirar, o cara faz coisas que são desnecessárias ali, né? É talvez menos controle criativo também, e você tem menos mão para dizer para onde o seu filme vai. Quando você não tem uma visão definida da história que você quer contar, quando você não tem essa base, todo o resto vai pras picas, né? não tem muito jeito. O Matthew Vaughn, ele é um diretor mais habilidoso, né? Ele sabe. O carinha que fez o Kick-Ass 2, que eu nem lembro o nome dele agora, o Jeff Wadlow, ele fez nada antes, né? Ele fez Quebrando Regras. Ô, filmão, cara. Pô, ninguém vai falar mal de Quebrando Regras aqui, não. Não tinha essa musculatura pra fazer. O Colin Trevorrow só tinha feito o Safety Not Guaranteed e fez Jurassic World, fez muito bem. Então, às vezes o produtor olha pra um diretor e fala: vou apostar nesse cara, vamos ver no que vai dar. Às vezes dá certo, às vezes dá merda. O Kick-Ass 2 deu merda. Tanto que o 3 a gente nunca vai ver. Eu acho que não deveria ter nem... Quando eu assisti o Kick-Ass pela primeira vez, eu penso que não deveria ter uma continuação. Mas o problema daquele filme foi justamente, no final, colocar uma narração em off do cara dizendo que o Kick-Ass inspirou outras pessoas a se tornarem super-heróis. Ali abriu brecha pra ter uma continuação, cara. O que abre brecha pra ter uma continuação, na verdade, é grana. Kick-Ass, o primeiro, bateu no número que eles tinham, falava, eu acho que justifica um segundo. Às vezes, não é porque você pode fazer que você deve fazer, né? Isso serve pra muita coisa. Eu gosto muito do figurino que os capangas usam. Eles são meio parecidos em todos os filmes, né? Você fazer um filme é como você colorir aquele desenho com números, sabe? Quando o diretor é bom, a cabeça dele, ele sabe onde estão os números e ele sabe onde ele vai colocar cada corzinha dele. É mesmo quando o projeto não seja exatamente dele. Então ele conquistou esse direito já. O senso de humor, que é muito, de novo, é muito britânico isso, né? O certo senso de humor. É um jeito de contar, um dinamismo de contar a história, que ele não tem muita gordura pra queimar, sabe? Ele vai direto ao ponto. Os filmes dele sempre parecem mais curtos do que eles realmente são, o que é muito bom. Uma cena que representa o humor ali do Matt Vaughn, pra mim, seria a cena em que o Frank Damino tá andando de limousine no meio da rua e ele vê um cara vestido de Kick-Ass e acha que é o Kick-Ass. E ele vai ali e, tipo, arrebenta o cara na porrada, né? O Nicolas Cage tá atirando na Hit Girl, né? É um cara dando um tiro numa criança, só que ele consegue passar de uma forma tão... Você não liga. Sim. É uma forma... hiper fantástico, tão maluco... Tipo, não! Todos os filmes dele, cara, no último, no Kingsman, cara, cabeças explodindo, e ele consegue passar aquilo de uma maneira que é mais... passa, sabe, pra você. Não é violência de verdade, né? É violência, você falou. É bom humor. Listen to me very carefully, my friend. Killing will not bring you peace. Peace was never an option. Eu vejo no X-Men ali uma ajuda bastante do Bryan Singer. Eu acho que tem temas emocionais ali que ele toca no Primeira Classe, que pra mim são fundamentais pro filme ser da maneira com que é, e por isso ele se torna o meu filme favorito do Matt Vaughn, que são temas emocionais que eu não vejo nos outros filmes. Eu acho que é menos influência do Bryan Singer e mais do próprio Gibi. O lance todo do Primeira Classe é que a série na Fox ela tava morta. Ela tava sem saber para onde se dirigir. E o estúdio, é claro, queria manter os direitos do filme em casa. que a coisa continuasse rolando. Foi uma aposta colocar o Matthew Vaughn, até porque ele já tinha recusado um X-Men antes. Ele começou a trabalhar na X-Men 3 e ele saiu no começo do processo. Foi ele que escalou o Vinnie Jones, né? Como fanático, foi ele que escalou, né? Jones, ele escalou o Kelsey Grammer e quando o Brett Ratner assumiu, ele decidiu não mudar absolutamente nada. Falou assim, tá, vou pegar o trem andando e não quero chacoalhar o trem. E ficou um filme bom. Polêmica. Ficou um filme bom. Fez um filme bem legal, viu? Eu acho. Pô, obrigado, Roberto. Obrigado, cara. Não acho ruim de jeito nenhum. Ele não é tão bom quanto o primeiro e o segundo. Ele é um filme que mostra que a produção dele teve problemas pra poder andar. Mas ele é um filme. Talvez ele peque pelo excesso de plotlines no meio da coisa. O problema é que foi assim: ah, vamos falar da Fênix Negra. Ah, meu Deus, Fênix Negra não tá igual aos quadrinhos. Caguei pros quadrinhos. Ah, não, isso nem é o meu problema maior com o filme. O legal do Primeira Classe é poder dar um restart na coisa, né? Dar um recomeço numa série que todo mundo achava que estava morta. E eu tinha pouquíssima fé no Primeira Classe quando eles começaram a fazer. Mas não por causa do Matthew Vaughn ou da capacidade dele, mas por total incompetência do departamento de marketing da Fox, que começou a vender o filme. Merda, né? Os posters, os trailers, justamente. O começo da campanha é bizonho. Você começa a ver e fala, cara, isso vai ser uma bosta, porque tá tudo errado aí. O Matthew Vaughn tinha uma história pra contar e ele conseguiu contar exatamente do jeito que ele queria. O que eu acho legal, que o fundamental do X-Men Primeira Classe, que é a história que o Matthew Vaughn queria contar, é o que aconteceria se eventos reais do mundo fossem um reflexo do surgimento dos mutantes no mundo também. Então ele pegou muito acertadamente a crise dos mísseis de Cuba, porque ela espelhava a época em que os gibis foram criados, né, no começo dos anos 60, 61, por aí. E conseguiu fazer com que a história desse uma misturada em mundo real e o mundo fantasioso criado dos quadrinhos. Então o filme funciona muito bem. E o legal é que não tem nada a ver com os gibis dos X-Men. Nada. Absolutamente. Só o uniforme, direto. E olha lá. Os primeiros uniformes. Ele é marromeno também. É. O que eu gosto desse filme é que ele mexe também com a paranoia dos anos 60, assim, você falou, das missões de Cuba, do negócio, aquele negócio, tipo, alienígenas, coisa militar, experimentos, acho muito legal. E também é um filme de descoberta, né? É um filme de descoberta ali dos personagens, né? Então, tipo, você não tem o clima que você via nos filmes do Bryan Singer, né? Que era uma coisa completamente diferente de... X-Men é ficção científica. Como quase tudo da Marvel, super-herói é usado pra contar um outro tipo de história, então... O Quarteto Fantástico começou assim, né? Eles tinham uniformes que não era nem, tipo... Era meio que... Começou assim porque na época a DC tinha estabelecido uma lei que só eles podiam fazer super-herói. A Marvel, como eles imprimiam as HQs da Marvel, a Marvel não podia fazer HQ de super-herói. X-Men sempre foi sobre uma luta de minorias e paranoia também. E eu acho legal que quando o Matthew Vaughn fez Primeira Classe, ele não quis ficar de novo batendo na mesma tecla da minoria. E graças a Deus não foi um filme em cima do Wolverine, né? E provando que pode ser um filme bom sem o Hugh Jackman, né? A história não pedia isso. O roteiro não pedia isso. O Dias do Futuro Esquecido é legal e o Wolverine é usado de uma maneira muito inteligente no roteiro. Ele precisa estar lá por mil motivos, né? Até porque o estúdio vai dizer, mano, vocês não vão fazer a porra do filme sem o personagem mais popular. Como agora isso já foi tirado da frente, e daqui a pouco a gente vai ver um Wolverine novo no cinema, os filmes dos X-Men podem seguir usando esse template do que o Matthew Vaughn fez com Primeira Classe. E apostaram em dois protagonistas que são excelentes. Ali o Michael Fassbender, eu descobri ele por esse filme, eu não tinha assistido antes o Bastardos Inglórios, né? Também o... James McAvoy, o elenco todo ele tá ótimo, mas eles têm um carisma ali, interpretando dois personagens que exigem aquele carisma, aquela profundidade, né? Antes, vocês vão lembrar, tinha boatos de que ia ter X-Men Origins Magneto, né? Seria a origem do Magneto. Não era pode boato falar. Não, velho. Era, ia ser, né? Não era boato não, a Fox tava desenvolvendo ao mesmo tempo X-Men Origins Wolverine, Tempestade e Magneto. E quando o Wolverine não deu o que... o que eles esperavam, eles engavetaram os dois. Mas metade do roteiro do X-Men Origins Magneto foi usado no X-Men Primeira Classe. Tanto que o roteirista, ele é acreditado como roteirista do filme, mesmo nunca tendo falado nem com Matthew Vaughn e nem com Bryan Singer. Porque, né, todo aquele começo na Segunda Guerra Mundial, e ele descobrindo os poderes dele com o personagem lá do Kevin Bacon, né, o Sebastian Shaw, tudo aquilo estava no roteiro do X-Men Origins Magneto. Mas eles decidiram não seguir com o filme e deram uma canibalizadazinha básica no texto dele. Eu acho que foi feito de uma maneira certa, né? Porque não dava você contar muito bem a origem do Magneto sem você introduzir o Xavier ali, né? Porque os dois, eles conheceram justamente a origem deles, são os dois ali, né? A amizade dos dois, que é algo que é muito bem desenvolvido ali, né? Você consegue ainda entender o porquê, mesmo depois deles já não se conheceram. Acho que é até citado no primeiro X-Men, né? Que eles se conheceram, o Xavier tinha 17 anos. É uma coisa que foi mudada para esse filme, mas mesmo assim você ainda entende que naquela situação dava para os dois terem uma amizade. Tanto que o Magneto, né, a primeira pessoa que ele vê ali, que ele descobre que é também um mutante, que ele não é o único, é o Xavier, né? O Kevin Bacon, cara, nesse filme, pra mim é um grande vilão. Eu acho que o Sebastian Shaw tem nos quadrinhos também. Eu não sei como é o personagem nos quadrinhos, mas aqui ele é completamente diferente. Ele é ruim como todo vilão do X-Men. O estranho desse filme é que eles pegam, tipo, o Sebastian Shaw, que é um cara... dane-se nos quadrinhos, tipo, não, Sebastian Shaw, deixa ele lá. E botam de sidekick dele a Emma Frost, tá ligado? É muito... fica bom. Era uma forma de colocar ela no filme e colocar um personagem, um vilão não tão poderoso assim, pra ser, como é, vamos dizer, a primeira história do X-Men e tal. É um vilão também, cara, que me lembra bastante os vilões de James Bond, assim. Acho que até esse filme, no final, os créditos finais, eles são a abertura do Dr. No, né? O designer da... que também foi lançado em 1961 ou 62. Exatamente, a brincadeira é 62. A brincadeira é justamente por causa disso. Aliás, a Emma Frost, o Lequim que comentou, cara, a atriz tava horrível, cara. A Gina Jones não é muito boa, não, mas isso é menos a atriz também, é um pouco da direção, sabe? Ela é o que o diretor pede pra ela ser. Se ele fala, você tem que ser fria e você tem que ser sem expressão, é o que ela vai fazer. Pra mim, ela reflete o que é a personagem do padre. Ah, que isso, a Emma Frost é mó putona louca. Mas eu odeio a Emma Frost desde aquele filme, Geração X. Daquele filme. Você tinha motivo pra odiar todos os X-Men. Agora, o lance é o seguinte: é cinema e quadrinho é diferente. Então, a primeira coisa que tem que fazer quando vê um filme baseado em quadrinho é esquecer que existe quadrinho. E é, exatamente. Tem que parar com essa história. Tem gente que é muito... qualquer adaptação, né, cara? Eu tinha lido lá foda-se o quadrinho, eu caguei pro quadrinho. Tem quem diga que Kick-Ass é ruim, porque, não é que nos quadrinhos. Os quadrinhos é muito melhor, pô, ele fica com a garota no final. Isso aí é nerdão punheteiro que fala. Eu com 12 anos de idade, eu organizei o primeiro campeonato de punheta no sertão da Paraíba. Pra mim, é o meu filme favorito, como eu disse, o X-Men Primeira Classe, do Matt Vaughn. E também, acredito que da franquia X-Men, apesar de X-Men 2 também ser algo que... sensacional. X-Men 2 ainda é, pra mim, ainda é o melhor de todos. X-Men 2 é muito foda. Pode até ser, cara, mas sei lá, pra mim, Primeira Classe dá um páreo duro, cara. A trilha sonora também. É outra visão do universo, sem ser a visão do Brett Ratner, sabe? Mas, tipo, eu gostei que ele deu uma outra cara. Volta, Brett Ratner! Errou! O Brett é meu brother, cara, não fala assim. Ele é, cara, conversa no Skype, tudo? Ele não é muito de Skype, não, eu falo mais com ele por Twitter. É um bom momento. É uma boa ferramenta. Mas eu gosto de Roda do Rush. Manners maketh man. Do you know what that means? Then let me teach you a lesson. Mais uma vez, o Matt Vaughn adaptando uma HQ de Mark Miller, né? Desta vez, a gente chegou até a comentar, enfim, por alto, ele tá bem mais envolvido. Quando o Mark Miller trabalhou com o Matt Vaughn no Kick-Ass, ele falou que ele tinha ideia do Kingsman, e antes de ele começar a escrever o gibi, o Matt Vaughn já tava com o dedo nele falando, isso aqui depois vai virar filme. Então ele trabalha com o Matt Vaughn tá com o dedo nele. Já tá, né? O Matt Vaughn com o dedo no Mark Miller. Se você quiser, bota logo o cu pra cá que eu meto o dedo no seu cu. Se o Mark Miller tivesse bebido, era muito provável. Fiz diferenças fundamentais da HQ pro filme, de novo, né? Tem umas coisas que são absurdamente diferentes de um pro outro. Mas a premissa é que é algum no começo. É, alguns bits da história, algumas coisas que são desenvolvidas que são um pouco over the top demais nos quadrinhos. Até por restrição de grana, você não pode colocar também tudo num filme. Né? É um HQ de, sei lá, quatro partes e às vezes as coisas se perdem na tradução. Mas a adaptação toda foi toda feita em conjunto com os dois. É, tanto que o filme estava sendo escrito e o gibi não tinha nem sido acabado de ser publicado. Então, eles tinham papo, né? O Matthew, o Jane Goldman e o Mark Miller, falando: ó, eu vou seguir esse caminho aqui. Ah, beleza, eu vou seguir esse outro caminho aqui. Então, tá. Meio que Kick-Ass, né? Lembra um pouco Kick-Ass, né? Edgar Wright. É um processo colaborativo muito, muito bacana e muito, muito inteligente. Sim, que é muito justo também, né? Você tem o filme que ele segue uma linha, né? Mais ou menos pela mesma base, mas segue uma linha e o HQ segue outra. E você tem dois produtos que você pode ali ver a diferença de pra onde vai a história, né? Eu citei Scott Pilgrim, o final do filme dizem que também é melhor que o final da HQ, não sei, né? Eu prefiro o filme do que HQ, mas esse estilo mangá americano independente pra caralho, às vezes me enche o saco, pra ser bem honesto. É melhor resolvido do que o GP. Mangá pra mim no total enche o saco. Errou! Mas enfim, sobre Kingsman, né? A gente tem aqui uma versão completamente diferente, assim, de espionagem, né? De elementos e utilizar o guarda-chuva como uma arma. E quando eu vi o trailer no cinema, eu falei: caraca, que maluquice é essa? E eu vi um comentário que, tipo, eu não concordei. O pessoal falando assim: ah, isso daí é um tapa na cara da franquia James Bond. Cara, nada não. Tipo, tem nada a ver. É a mesma coisa você pegar a máfia no divã e dizer que é melhor que Poderoso Chefão. Não, tem nada. São coisas muito diferentes. É que assim, as pessoas sempre têm a urgência de ficar comparando uma coisa com a outra, né? Você compara Jason Bourne com James Bond, com Kingsman, com caralho. A única coisa que eles têm em comum é que são todos filmes de espionagem. Que tem referências ali. Aliás, tem referências até a gente 86 ali, né? Esse guarda-chuva me lembrou a Mary Poppins. O Eggsy, ele usa a faca da Rosa Klebb, né? A vilã do From Russia with Love, né? Da Rússia com Amor, não. É o Moscou contra 007. A gente tá no ponto agora da cultura pop que tudo que a gente vai assistir, escrever e tal, sempre vai ter influência do que veio antes, porque é impossível você fugir. É impossível hoje você criar um personagem que é um espião do zero sem ter uma caralhada de influência e de coisa que vai te ditar o seu rumo também, e de gente apontando o dedo na sua cara também. Ah, você fez igual a isso, fez igual aquilo. Igual isso, às vezes não é igual a nenhum, às vezes simplesmente é. É, de maneira nenhuma. Não, completamente, pô, é completamente em outra linha, mas ao mesmo tempo é muito divertido. Só que a série que lembra bastante os vilões secundários do James Bond e tal. Ela tem um elemento ali fantástico, né, que seria ela ter próteses com facas, né? É. Só que elemento X. O elemento X. E assim nasceram as vaginas e tudo mais. Ali você tem um vilão que é o Samuel Jackson, né? Justamente eles brincam, o Matthew Vaughn durante... dos filmes dele, ele brinca com os clichês, né? E nesse filme aqui ele brinca muito mais com os clichês de filme de espionagem. Tanto que até tem um diálogo entre ele e o Galahad. Tem um diálogo dos dois ali, que eles falam: pô, você assistia aqueles filmes de espionagem antes, né? Tipo, antigamente? Pô, assistia, gostava pra caramba. E eu sempre quis ser espião, diz o Samuel Jackson, né? E o Harry, ele fala: pô, eu queria ser sempre o megalomaníaco, né? Mas a gente acabou crescendo. Não, até na hora da morte do Samuel Jackson, na conversa dele. É, não, esse não é o tipo de filme. O nome do cachorro também rola piadinha, né? É JB, aí o cara pergunta: é porque é James Bond, Jason Bourne? Não, é Jack Bauer. Jack Bauer, né? Tipo, são referências muito bem colocadas ali, cara. Eu acho que não chega a ofender, não chega a homenagear de uma maneira bem divertida. E você tá vendo ali elementos novos, né? O vilão mesmo, o vilão é totalmente atualizado, né? Ele tem ali, fazendo uma revolução com tecnologia. E essa tecnologia faz todo mundo ficar maluco numa cena da igreja que é sensacional. É um reflexo do tempo, né? O próprio James Bond enfrentou um barão da mídia no Amanhã Nunca Morre. E tirar sarro de espionagem é uma coisa que existe desde no ano seguinte que saiu o primeiro James Bond, saiu Win Like Flynn com... Mas você falou do Tomorrow Never Dies, cara? James Bond tem bastante isso. O que você via no License to Kill era o Timothy Dalton enfrentando o Pablo Escobar da época, né? Que era o Sanchez. Tudo é um reflexo do tempo, cara. In Like Flint, que era Derek Flint. Mano, eu tô puto comigo mesmo que eu não consigo lembrar o nome da porra do ator que eu gosto pra cacete dele. Se você gosta, é um problema, velho. Pois é, filmaço, cara, Flint. Quando saiu o Kingsman, eu fiz um Nerdovski que só falando de espionagem, que é zoeira. E foi o filme que eu mais falei com ele. E não lembra do nome do cara, velho. Velho, né, que chama o neurônio, já tic-tac aqui já não funciona mais. Não pega mais. Não, aqui fudeu de verde e amarelo, daqui. Tô velho, pinto não sobe mais. Tô velho, não, isso aí tem a pílulazinha azul que resolve, tá? James Coburn, cacete! Porra, cara! James Coburn, puta que pariu, mas eu vou esquecer. Você tem que ver esses filmes, viu? In Like Flint e Our Man Flint. Aí você tem, final dos anos 2000, tem Austin Powers, né? Você tem vários exemplos, assim, de brincar com a espionagem. Eu acho que é ali do... Falando sobre o Matt Wong, ali você tem bastante a característica dele agora abordando esse tema, que eu acho que ele gosta, porque ele fez referências ali no Primeira Classe, né? Você tem ali Sebastian Shaw, que é meio que um vilão de James Bond. Então, você já nesse filme, aí você tem todo o tema de espionagem mesmo. Tu não sabe que eu gosto de filme porque tem ação. Eu sou... É, o cara... O filme do... Trash da ação. É, pra mim o direto pra DVD é o que vale. Então, assim, eu gosto dos outros filmes também, mas assim, eu acho um bom filme, eu acho que ele se constrói bem, e eu gosto bastante do personagem, nem tanto do X, mas do Harry Hart. Sim, ele tem uma classe ali, a verdadeira nobreza, né, acho que é que ele fala, né, não é você superar os outros. É, a verdadeira nobreza é você superar o seu interior, exatamente, grande frase. Conduta faz o homem, né? E tem você sempre falando de James Bond, né? Impossível você não. Meu amor, falar, meu amor, eu amo os caras. Por causa das referências. As referências à bebida, ao terno, eu acho isso muito legal. Eu acho que ele interpreta muito bem um personagem que poderia. É um James Bond bem mais maníaco com as coisinhas do James Bond, tipo as bebidinhas e os ternos e... Com a nobreza ali, como que ele próprio diz, né? É que a produção toda do Kingsman é inglesa, na verdade, né? Tirando o... Sim. Tudo, a produção inteira é inglesa. Texto, a equipe... Menos o Samuel Jackson, né? Menos o Samuel Jackson, né? Que é o americano canalha no meio das coisas. Engraçado que o no gibi, o vilão, ele é um mega nerdão com cara do Bill Gates mesmo. É, no gibi dá pra fazer esse tipo de coisa. E não tem a mina com as pernas de... Não tem a gazela, é um cara ali. Pô, a cena da igreja, eu acho ela ótima, cara. A forma com que ela é dirigida. 52 mortes na conta do Harry, né? Porra, cara. E você vê que você tem ali uma... O estilo de luta, eu não sei como que é, mas... A mistura do estilo de luta... É um estilo, assim, bem inspirado no que é o MMA. Porque o MMA é a luta da moda atualmente. E ele mistura isso, que é o boxe tailandês, né, o Muay Thai, com o Jiu-Jitsu e um pouco do Kung Fu. E eles rolam bastante no chão, eu acho engraçado isso. É, rolamento isso. De Muay Thai. E a fórmula com uma câmera acompanha ele, né? A cena que nem é de ação, as cabeças explodindo, achei muito legal, tipo, aquele negócio meio de droga, assim, uma viagem de droga. Pelas cenas de ação das lutas pelo Rick English, que é o dublê que sincronizou as lutas do filme. E no final a gente tá falando sobre as influências de James Bond, né, e das referências. Cara, o final é um filme do Roger Moore, né? O finalzinho ali, depois ele, a cena que ele repete, né, a cena que tinha sido feita com Harry no bar, ele faz dessa vez com Eggsy, né? Só que antes disso tem o finalzinho ali, que é o final do filme do Roger Moore, da maioria dos filmes dele, né? Não é meu favorito, ainda assim é a Primeira Classe. É o meu favorito do Matthew Bond, é o Kingsman. Oh, ótimo, vamos lá. É o filme favorito de cada um. Joker, eu sei que é o Kingsman, né? É Sadovski, Kingsman. Eden. Blackinho. Black vai falar Stardust. X-Men. Stardust. Eu ia falar Stardust, mas eu vou falar X-Men. Ah, sim, meu favorito é X-Men. Tinha uma... Acho que pra finalizar o cast, acho que a gente devia pegar uma HQ, ou livro, né? Matthew Vaughn poderia estar adaptando, né? Porque ele é o cara que adapta a maioria dos filmes que faz, né? Tipo, dos roteiros, de HQs, enfim. Eu gostaria de ver o Matthew Vaughn adaptando um filme do Hitman, cara. Fazendo um filme do Hitman. Esse é o personagem da DC. Eu já citei ele no último. Não podcast. O Assassino 47, tá, galera? O da HQ. Não, né? não. O Hitman de Gotham. Eu acho que ficaria muito bom nesse estilo descompromissado dele, assim. Podia ser até dentro... Acho que nunca o Warner faria isso, mas se fosse dentro do universo cinematográfico com o Batman do Ben Affleck, o Henry Cavill, eu ficaria... Cara, seria muito legal. Eu ia HQ The Losers, né? Que já teve um filme já, que eu gosto até do filme que rolou, que é o Chris Evans e tal. Eu não vou conseguir terminar de ver esse filme, eu já comecei a dormir. Eu gosto, mas foda-se. Mas acho que eu gosto, mas foda-se, né? Esse Joker é muito... Mas acho que ele sairia bem, a história tem a meia cara dos filmes dele e tal, então... Cara, eu queria ver o Matthew Vaughn adaptar uma versão do cinema de Friends, da série de TV. Caraca! A filha, a Mônica, sabe, a Rachel, eu queria ver um universo assim, em que eles se reencontram 10 anos depois... E eles são, assim, tipo, muito putos uns com os outros e eles não mostram esse ressentimento que eles têm. Eu quero que a coisa vá num crescendo e acabe num tipo um negócio de American Gladiator, assim, com 6, sabe? Cara, não faço ideia do que ele poderia estar adaptando, velho. De quadrinhos eu não leio quadrinhos, eu tô começando a ler agora, né? Então... Qualquer coisa, sei lá, Jovens Titãs ele poderia estar adaptando. A Bíblia não, pelo amor de Deus, a Bíblia não, cara. De Gênesis a Apocalipse, por Matthew Vaughn. Eu nunca vou fechar um ano e colocar um filme do Matthew Vaughn na lista de meus melhores filmes, porque não é por aí, né? Mas sempre vai ser um prazer. Na medida do possível, ali, de diversão, né? Eu acho que, pelo menos pelo que a gente chegou em conclusão, que ele é um cara que não erra. Pra mim, errar, acho que ele não errou. Sim, filmes, bons filmes, não errou nada. Então chegamos à parte de indicações, eu vou pedir pro Roberto fazer essa indicação para esse podcast. Leiam meu blog, assistam meus programas. Aí! Tem o Nerdovis, que tem outro também, né? Tem o Geek Show. Tem o Nerdovis que tem o Geek Show, são dois programinhas. E tá vindo mais esse caminho aí, vai ter mais coisas ainda. Caraca, esse cara... Roberto é um garoto de programa. É dinheiro na mão, calcinha no chão. Tainha, vinho. Ai, que delícia, cara. Oi, olha, eu vou indicar uma coisa. Uma coisa. Talvez as duas sejam muito bostas, mas eu vou indicar de qualquer jeito. Primeira coisa que eu sei que é muito bosta, mas eu vou indicar porque foi a única coisa que eu lembrei. Leiam ou não All-Star errou, Batman e Robin. Errou! Isso eu sei que não é bom, não. Por que diabos tem que ler All-Star Batman e Robin mesmo? Eu não sei, eu acho que ajuda na construção do ser humano melhor. Você tem que passar por essa experiência horrível. O Jim Lee é o desenhista que menos evoluiu na história dos quadrinhos, é impressionante. Puta, nunca, né, velho? Do Justiceiro ao... A história que ele fez agora no Multiverse não mudou nada. É impressionante, nada, velho. Assim, ele parou no tempo. Parece que todo mundo é de granito na porra do mundo. E ele só sabe desenhar voadora, né? Só voadora. E a segunda indicação, já que o Roberto indicou o blog dele, leiam a boca. É um blog que eu tenho, que eu escrevo. Leiam. Entendam, é outra coisa, mas leiam. Vou aproveitar que o Matt Vaughn é inglês, vou indicar uma história em quadrinho inglesa, que é da 2000 AD, que é o Nikolai Dante. É um personagem, ele é russo, né, mas é um personagem bem interessante, até meio a ideia, assim, dos filmes do Matt Vaughn. Falando em história da 2000 AD, leiam Lady Cannon, ou Canon. É do Mark Miller. Eu vou estar indicando Scott Pilgrim, pra quem não assistiu, que de qualquer maneira, o filme é foda. De qualquer maneira, se é melhor que a HQ ou não. Eu acho que é uma ótima definição, assim, de cultura pop ali no filme, né? De como juntar quadrinhos com games. Enfim, eu acho muito, muito divertido, né? E também vou indicar Madrugada dos Mortos, que é a refilmagem do filme do George Romero, né? De 78, dessa vez a versão do Zack Snyder. Eu fiz um texto até no BDC que tá aí, tipo, rapidamente falando sobre o filme. Acho que é o melhor filme do Zack Snyder. E galera, enfim, galera, acessem aí o nosso site, bancodeservices.com.br, pra quem não conhece. Deixe seu comentário no post, o que você achou do cast. A gente vai estar sempre respondendo, tá, galera? Os comentários, e é bom ter sempre esse feedback pra gente saber quem tá acompanhando o site aqui. Também acompanhe nossas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, todos barra Banco de Cérebros, né? Eu vou deixar todos os links aí no post, e até a próxima semana. A gente vai falar sobre outro tema, do tema qual que seria, não sei, mas enfim, a gente aqui não é Dragon Ball, né? Não tem o nome do próximo episódio no final. Se fosse Dragon Ball, a gente ia ficar falando sobre Matt Vogel por mais 30 episódios. Se fosse Dragon Ball, eu não ia estar aqui porque Dragon Ball é um. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.